Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de 1127, no dia 28 de 9 de 2025, o último domingo do mês de setembro. E bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica, Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtro, Solução e Saúde para a sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso para dar sustentação ao nosso programa. Não esquecendo também que quem nos apoia é o Grupo Musical Castelã e também as Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje nós estamos aqui com a dona Delma. Ela é da Jan Jacareí. Jacareí apoia menores. Nós vamos conversar sobre essa parte social hoje aqui também. Ela é espírita também. E o Hélio também está aqui conosco para a gente fazer os arremates juntos aqui também. Tenho certeza que o papo vai ser bom. Pergunta, porque a Delma tem 56 anos cuidando dessas coisas. Então, se tem alguém para a gente perguntar alguma coisa sobre dificuldade, sobre facilidade, sobre isso aqui, é com ela mesmo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Aqui direto de São José dos Campos, do estúdio Chico Xavier. Deixo aqui também. Oi? Da pequena cidade de São José dos Campos, que é... Da Grande Jacareí. Exatamente, que eu descobri que se limita a uma praça lá em Jacareí, chamada São José dos Campos. Eu descobri, nossa, São José dos Campos cabe dentro de Jacareí, ó. Tem uma... É muito legal. Então, já deixo aqui o bom dia aos nossos ouvintes aqui da Rádio Vivência Espírita de São José dos Campos. E também da Web Rádio Semente de Amor, de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e de San Francisco, da Rádio San Francisco, da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, e retransmite a gente aqui pelas ondas do rádio online. A gente agradece também o YouTube, o pessoal que está aqui no YouTube do Vivência Espírita, também quem retransmite aqui, os canais que retransmite a gente, a Web Rádio Semente Amor, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, também de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, para os ouvintes que estão assistindo a gente aqui, telespectadores do Vivência. Deixa aqui as suas perguntas, a gente vai lendo. A gente já colocou a enquete do dia: os centros espíritas devem priorizar assistência social em vez de atividades focadas no estudo doutrinário? Então deixa aí a sua opinião, o que vocês acham, e no final do programa a gente comenta sobre a enquete, né, se os centros espíritas devem ou deveriam priorizar assistência social em vez de atividades focadas no estudo doutrinário. Ligue para nós, telefone 12-3921-3009, e vão colocar o Tião para trabalhar. O Tião e o Silvio estão lá fora. Liguem para nós e deixem aí o seu recado, suas perguntas. 12-3921-3009. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia, Hélio. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos fazer uma leitura de uma mensagem do Tiaguinho, do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis, Virtudes e Valores. Vamos ao item 16. A educação vem do berço, vem também a formação. A pessoa educada. A pessoa educada possui muita informação e é ela que leva todos à alta sublimação. Queridos irmãos vivencianos, vamos envolvendo a nossa querida irmã Delma Assad, que vem nos falar sobre Jean, Jacareí Ampara Menores, uma instituição filantrópica, beneficente, que ajuda muitas crianças em Jacareí e talvez no Vale do Paraíba. Que possamos envolvê-la com carinho para que possa esclarecer tudo o que trouxe para nós. Agradecidos mais uma vez, nós vamos pedindo licença para saudar ao nosso Pai Criador, pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade que temos também todos os domingos de aprendermos um pouco mais das atividades beneficentes, dos ensinamentos do Cristo e também, Senhor, trocarmos com palestras e papos sobre o nosso mundo maior na busca pela evolução de cada um de nós. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai. Pai, sempre nos dá a oportunidade, Senhor, de mostrarmos a nossa verdadeira face, para que possamos, ao olharmos no espelho, ver realmente qual é a nossa verdadeira máscara que usamos em nossa vida. Que possamos, Senhor, um dia tirarmos essas máscaras que colocamos em cada instante de nossa vida, nos momentos necessários, para sermos verdadeiramente autênticos e espiritualizados, a fim de servir esta seara bendita do Cristo. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vós é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema de hoje será Tchan, Jacareí, Ampara Menores. E nós estamos aqui com o Hélio, que é hoje é médio de transporte. Foi ele que trouxe a Delma até o nosso estúdio. Um bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge, Carlinhos, Rodrigo, Sebastião e o Silvio lá fora. Bom dia, Delma. Bom dia. Ah, já cumprimentamos quando nós saímos da Grande Jacareí para cá. Então, aqui nós estamos já formalizados aqui no estúdio, Rui. Tá bom. Muito bom dia, Delma Assad, né? Ela isso, é figura muito conhecida lá em Jacareí. Muito. Foi esposa do Malak Assad, que foi vereador, foi prefeito, foi deputado e hoje é um nome famoso de uma avenida lá em Jacareí, né? Que está sendo reformada para receber o pessoal aqui de São José dos Campos. Se precisa de ajuda, vai sempre lá, né? Então é bom que tenha uma entrada bonita lá para o pessoal. Bom dia, Del. Bom dia. É um prazer falar para a comunidade espírita do Vale do Paraíba e de outros lugares que estejam nos ouvindo, mas todas as histórias não existe casualidade. Eu creio firmemente nos propósitos e nos nossos desejos antes da nossa encarnação. E a minha história começa na adolescência, quando eu tinha 15 anos, eu fui fazer parte de um concurso que existia naquela época. Eu estou com 80, né? Tá? Então, 80? 80 anos. Menina ainda. É, menina. E naquela época existia um concurso chamado Embaixatriz do Turismo do Brasil. Então, eu fui fazer parte desse concurso na cidade de Jacareí. Tá bom assim? Tá bom. Na cidade de Jacareí. E, na época, era muito moderno, porque a moda vai e volta, vestido plissado. E a minha mãe mandou plissar numa loja no que tinha em Jacareí, que só era o único lugar que fazia o plissado, para depois levar o plissado na costureira para fazer o vestido. E quem foi entregar o plissado na minha casa era o noivo da dona da loja, que veio a ser meu marido. Puxa vida. Esse plissado caiu bastante. Quer dizer que você roubou a noiva dele? Não, não, não. Eles tinham terminado, foi bem depois que eu comecei. Bom, não fiz barraco, não, não. Não faço parte disso, não. Aí ele entregou o plissado e ele e a noiva foram liderar uma torcida para mim lá no dentro do Clube Trianon. E eu acabei ganhando o concurso. Eu tinha 15 anos e... Aí passou, ele era noivo, ia casar, depois eles se desentenderam, e mais de um ano depois disso, eu fazia o curso clássico aqui na capital de São José dos Campos, no João tá Fursino, vendo? Tá vendo? E eu pegava o ônibus no Bar Brasil, que era do meu tio, e ele fazia o pit stop, todos os homens paravam ali, tomar um cafezinho, chupar um sorvete, ou mesmo almoçar, era um bar grande, era o maior bar da cidade, ali na praça. E ele começou a seguir o ônibus da Pássaro Marrom, que eu vinha para São José para estudar no João Cursino. E daí começou aquela conversa, depois ele começou a dar volta na minha casa. Puxa vida. É. Perseguindo, mas né? Já... Perseguindo. O carro era um Studebaker preto. Tá vendo? Sabe onde parecia um peixe. Não. É. Era um rabo de peixe. Né? Era um rabo de peixe. Legal. Então, o que eu acho importante ter feito esse preâmbulo antes de começar nos trabalhos, porque se eu não tivesse me casado com ele, eu não teria tido a oportunidade de partilhar da campanha dele de prefeito, onde eu corri os bairros de Jacareí. Eu estava grávida do meu segundo filho, a eleição foi em novembro e meu filho nasceu dia 7 de maio. Tá? Eu tenho dois filhos, a Ana Paula e o Ju. Que já esteve aqui com a Ana Paula. E quem que é? Ana Paula, sim. E o não, Ju. Não, mas quem que é o Malek Assad? É meu marido. Isso, mas aqui tem um Malek Assad que entrou aqui. Nos, mandando um alô pra ele. É o filho? Ah, é o Ju, é o Ju, meu filho. Tá filho. Certo. É o Ju, é. Então, e nessa vivência que eu tive, eu conheci muitos bairros, muitas mães, aquela pobreza desassistida, porque não existia nenhum programa assistencial na época. Assistência social de prefeitura era dar boneca no Natal, bola e saco de batata. Não existia cesta básica, não existia educação, não existiam todos esses conselhos que nós temos hoje, o Conselho da Saúde, o Conselho do Adolescente, o Conselho do Idoso, não existia nada disso. E, no ele ganhar a eleição para prefeito, o ambulatório da Santa Casa foi fechado, porque o candidato a vice-prefeito da chapa opositora era o como é que a gente fala? O diretor da Santa Casa. Provedor. Era o seu Aristeu Turci. E, por divergências, na época, a política era muito desorganizada, né? E você podia fazer o que você quisesse. E quando fechou, eu morava no Largo do Rosário, e quando fechou, o pessoal fazia uma volta que vinha da porta da Santa Casa e dava a volta no quarteirão, ia na minha casa, porque eu fui com ele oferecendo tudo, né? Campanha política, se oferece tudo. E daí eu conheci, de verdade, muito próximo, a necessidade dessas mães pobres, dessas pessoas, assim, sem nenhuma assistência de nada. E eu fui conversar com o padre da cidade, em Jacareí, tinha um padre chamado Padre Sebastião Faria, que tomou conta da Igreja da Matriz de Jacareí. Inclusive, foi ele que fez meu casamento, acho que por uns 40 anos. Não existia esse rodízio de padres que tem hoje. E o padre Sebastião me cedeu duas salas no Cantinho da Providência e eu consegui contratar duas professoras e duas assistentes para começar a atender essa criançada com deficiência, que o que eu percebi é que o deficiente era mais isolado do que um cachorro de coleira no quintal. Era uma coisa bárbara a deficiência. É, porque tinha muitos que eram escondidos dentro de casa. Não saía. Dentro de casa e até em galinheiro. Tinha deficiente que vivia dentro do galinheiro da casa. Tamanha era o desconhecimento e a ignorância, porque há milhões de anos atrás a pessoa nascia com deficiente, era jogada morro abaixo. Então, os princípios de Cristo, eles foram sendo passados para as pessoas e as pessoas começaram, porque a maioria, na minha visão, da população hoje existente é consciente dos deveres cristãos, da solidariedade e da fraternidade. É um pouquinho que faz esse barulho, esse tumulto, e é que as grandes mídias divulgam, né? Então eu tive que começar alguma coisa, porque eu fui lá e prometi. Então daí o meu marido era muito amigo também do senhor Gabriel Sanfloni, que era o prefeito de Santa Isabel, dono da tecelagem Sanfloni, e a dona Ofélia, mulher dele, era uma dama da alta sociedade de São Paulo, me levou até a dona Jo Clemente, que foi quem fundou a PAI. Não, da PAI. Da PAI. Que fundou a PAI e que tinha um filho síndrome de Down. E como ela era uma mulher muito viajada, muito culta, ela começou um trabalho. Então, quem me orientou no início do trabalho foi a dona Ofélia e a dona Jo Clemente. Então, não se falava, tinham duas classes em Jacareí de educação especial, mas era uma coisa assim muito primária, não existia conhecimento. Quem aumentou o conhecimento através da ciência foi a PAI, que aí a PAI, pela influência da dona Jo Clemente em São Paulo, começou a atrair médicos, psicólogos, e as pessoas começaram a se formar de uma maneira muito consciente, né? Hoje, por exemplo, o que eu posso dizer a vocês, que na nossa Constituição existem 126 leis de proteção à pessoa portadora de deficiência intelectual. Só que não é muito seguido. Por exemplo, eu estou a convite do Hélio aqui para fazer, falar alguma coisa sobre residência inclusiva. Tá? Então vem a história da Jane, nós começamos com essas classes, aí depois eu consegui junto com as amigas, um terreno, aí nós começamos as campanhas para construir. Quem ajudou muito, a população toda ajudou, mas quem ajudou muito na construção da Jane foi o programa Silvio Santos, com Cidade contra Cidade, que nós ganhamos como campeões, ganhamos 8 carros que nós usamos na construção, né? E o seu Bento de Faria Melo, que era dono de uma empresa de ônibus, chamava Sambratur, que ele parava a empresa para ajudar a Jean a levar de graça o povo para São Paulo, nos programas. Teve o último programa, foram 35 ônibus. Foram todos os ônibus da empresa do seu Bento. Então, todo mundo ajudava, a gente providenciava provas. E foram 4 meses de programa que conseguiu uma retaguarda grande de dinheiro para começar a construção da Jean. Né? Então nós começamos a Jean. E por que que nós somos uma PAI co-irmãs? Porque não pode ter junto com a PAI um outro trabalho. E nós temos, porque quando as mães traziam as crianças lá no Cantinho da Providência do padre, elas traziam os outros normais junto e ficava tudo ali esperando o trabalho. Então nós tivemos que criar um serviço paralelo, que era a época da ditadura militar. Então, as crianças eram chamadas de guardinhas. Uhum. E os guardinhas, eu não tinha a menor noção. Guarda mirim, né? Era esse, né? Guarda-mirim. É. É, e o guarda-mirim, você tinha que fardar. Uhum. Era farda. E tinha um senhor em Cachoeira Paulista, que era muito amigo nosso, que vindo fazer uma visita, o seu Xalita, pai do Gabriel Xalita, uhum, falou, eu vou fazer uma roupinha para o seu filho. Meu filho tinha um ano. E ele foi vestido de guardinha, era uma roupa assim, cor de vinho, com os botãozinhos dourados. Uhum. E daí nós copiamos essa roupa e fizemos para os meninos que andavam. O primeiro serviço do guardinha em Jacareí foi pegar o carrinho, ficar na porta do mercado com o carrinho e levar as compras das madames para casa. Uhum. Porque supermercado não tinha frutas e verduras. E as madames tinham todos que fazer sua compra no mercado. Então, quem era? Mas E não tinha também aquele carrinho de puxar, que a mulherada puxa hoje. Mas por que madame? O povo não ia porque, só... Não, por que madames? Porque quem é pobre vai carregando 500 sacolas. E quem é madame pegava o guardinha com o carrinho para ir até a casa dela. Esse sabe que... E madame não no sentido pejorativo da pessoa. É de uma pessoa que ia mais bem vestida, que tinha dinheiro para pagar o carrinho. E muitas iam me reclamar que elas compraram um buquê de flor e que os meninos não botavam a flor no carrinho e batendo quando chegavam as rosas em casa. Não tinha rosa mais. Não, mas sabe que é uma curiosidade. Quem trouxe o carrinho para usar no supermercado foi o pessoal da tecelagem Paraíba. Eles trouxeram, porque lá tinha um mercado dentro da tecelagem, eles trouxeram um carrinho que eles viram nos Estados Unidos. O doutor Clemente, que era um dos donos da tecelagem, ele trouxe dos Estados Unidos aquele carrinho de supermercado. Que tem até hoje, pegou, né? Mas o canal, a Delma está falando, era no Mercadão, né, Delma? No Mercadão de Jacareí. É, a gente dava café, dava pão com goiabada, uhum, para os meninos. Aí, como mortadela, meu marido... Não. Às vezes variava o cardápio. Era chique, né? Não tinha nutricionista. Era assim mesmo. E as pessoas começaram a ajudar. Eu era bem nova e tinha duas crianças pequenas. Então eu andava com os dois. Porque eu sempre morava ali. Eu morava ali no Largo do Rosário. Tá? Depois que meu marido fez a nossa casa, que é na beira do rio, que hoje é um CAPS. Bem grande, era uma casa grande. Então eu andava com as crianças por ali, porque eu morava por ali. E ia a Jean. Então a Jean é Jean Mantenedora Jacareí Ampara Menores. Uhum. Por quê? Porque ela mantém dois programas: a PAI e o Jovem Aprendiz. Uhum. Porque depois que caiu a ditadura, os meninos passaram a ter. Foi criados conselhos da pessoa com deficiência, foi toda a estrutura de trabalho começou após a ditadura, que acabou em 89, né? Isso. É, foi mais ou menos isso. Então, hoje a Jean é uma instituição muito grande, muito grande. Nós temos 102 funcionários com ponto digital. Atendemos 400 pessoas diariamente. Então, a Jean é um trabalho muito com auditoria, um trabalho muito segmentado. E já nas nossas leis brasileiras, existe uma determinação de que todas as cidades com mais de 100 mil habitantes têm que ter a sua residência inclusiva. É uma obrigação da prefeitura de cada cidade participar alugando um espaço e criando. Mas eu fui num congresso em Caxias do Sul, não, foi em Bento Gonçalves esse. Eu fui num congresso em Bento Gonçalves e vi que as residências inclusivas na França, que tudo o que acontece de trabalho para deficiência começa na França. Tudo, tudo. Que já existiam prédios de apartamentos e esses apartamentos eram habitados por pessoas portadoras de deficiência mental. Isso, para nós, seria muito difícil de criar. Então, depois dos congressos, todos os congressos são das APAES, esses congressos que eu frequento. Então, depois desse congresso, as APAES começaram a montar as suas residências inclusivas junto com as prefeituras. Então, quando eu voltei desse congresso, eu fui conversar com o prefeito de Jacareí, que era o Marco Aurélio. Falei, Marco... Que é do PT, né? Do PT, sim. É, nós já temos a sede da JAN, o terreno quem doou foi o BSL, que era o prefeito anterior... Benedito Lencioni. Benedito Sérgio Lencioni. É. A nossa sede hoje, a sede mãe, né, que é a JAN, nós temos 2.500 metros construídos. Tá? Então, lá nós temos escola, nós temos a horta, nós temos as oficinas, nós temos uma série de trabalhos voltados para o deficiente. Cada grupo dentro da JAN é uma casinha, que tem a sua verba, a sua conta no banco. Então, é tudo muito auditado. E nós somos co-irmãs das APAES. E a APAE sempre me pedindo, por favor, vamos colocar, tem um emblema da JAN. Inclusive, eu queria ressaltar aqui, agradecer muito, que nós temos o Vale Cap em Jacareí. O Vale Cap é destinado o lucro para a JAN. E ajuda muito. Hoje, com essas big techs, caiu um pouco, mas é uma média de 20 mil por mês. E isso, para nós, é um dinheiro valioso. E nós só temos porque nós somos uma APAE. Que em todas as cidades daqui do Vale do Paraíba, o Vale Cap é da APAE. Então, nessas oficinas, nessas distribuições todas de trabalho, inclusive na horta, nós temos o apoio da Florim. Eles pagam um salário, um meio salário, registram o deficiente mental, porque o deficiente mental que vai para a horta é aquele que não pode nem ser treinado para tomar conta dos carrinhos no supermercado e puxar. Nós temos no Tenda, nós temos no Atacadão e nós temos na Rede Chibata, que é um grande apoiador desse trabalho nosso, que são os meninos que têm competência, não têm competência para escolaridade, para coisas mais difíceis, mas para saber andar no meio dos carros, para saber guardar os carrinhos lá na entrada do supermercado. Nós temos 30 meninos empregados como funcionários do Chibata, em Jacareí. Aqui, São José, aqui também tem um pessoal que trabalha no Chibata ali empacotando as compras. Tem alguns que já têm uma capacidade maior, eu tenho também, pacoteiro. Só que ele deixa de ser ligado a JAN, ele passa a ser um funcionário do Chibata. Mas quando eu entro lá, eles têm assim, um carinho comigo, como se tivesse ainda na JAN. Tia Delma, olha, tia Delma chegou! E eles vêm e querem e fazem reclamação de companheiros, fazem reclamação da administração. Quando eles acham, isso a gente chama de fórum dos autos defensores, quando eles acham que não está certo o que está fazendo com eles, eles ligam na JAN. Ó, fulano de tal, eu vou passar você para a Val, vou passar você para a Thaís, você explica para ela. Aí a assistente social conversa com eles, do departamento deles, que eles são empregados, que eles têm que seguir as normas, porque eles são danadinhos. Porque esses que estão trabalhando fora, eles têm um potencial intelectual, têm a deficiência, mas eles são bem espertos. Sabem todos os direitos deles, sabem, meu pé está inchando. Tia Delma, vê se é possível que eu ficar no pacote, eu tenho que ficar sentado. Mas explico também para ele quais são os deveres, porque a gente vê que tem muito, só quer saber dos seus direitos, né? Deveres não. Não, eles têm bastante responsabilidade. Então, nós temos vários tipos. Nós temos uns que ficam na oficina. Esses da oficina não têm grande possibilidade de sair para o mercado de trabalho. Agora, a oficina vai absorver autista grau 1, que a prefeitura, pela educação, está para mandar para a gente fazer o treinamento para autista grau 1 poder trabalhar nessa rede de supermercados como empregado do supermercado. Tá? E nós temos meninos que trabalham na horta, nós temos uma horta que fornece as verduras que é servido na Jean, e também vende alguma coisinha que sobra, abre a barraquinha na porta da Jean, terça e quinta. Então tem um pouquinho de cheiro verde, uma alface, uma couve. É tudo orgânico. E eles, esses meninos que são patrocinados pela Florim, eles recebem meio salário e eles vêm contar para a gente. Olha, eu ajudo a minha mãe com esse salário. Eu vou na padaria, compro pão. Eu ajudo a minha mãe a fazer compra do supermercado. Eu vou com ela na feira. Aí, passando 6 meses, faz um rodízio. Entra outro. Entendeu? Então, eles abrem uma carteira. E de... aqueles que saem? Fica fazendo o quê? Aqueles que saem. Você disse que tem um rodízio. Tem. Volta para a oficina. Ah. Aí vai fazer bolo, vai fazer coisas que vendem lá dentro para nós mesmos. Nós mesmos compramos, porque a produção é muito pequena para absorver. E nós temos 70, que chama Casa Lar, que é quando eu comecei, porque a lei vai mudando e as coisas vão mudando de nome. Agora nós tivemos até que apagar nesse prédio que a gente fez, era escrito do lado Casa Lar. Está tudo apagado, pintadinho de branco. Até o Hélio está me ajudando, nós vamos pintar a frente. Nós levamos 20 anos para concluir esse prédio. Nós temos 25 voluntárias dentro desse prédio que coordena o bazar, que foi a força maior, o bazar e as viagens que a gente programa. Eu sou guia de turismo, sabe? Então, eu organizo viagem, chamo. Por exemplo, a Lu foi viajar comigo mês passado. Então, a gente reúne pessoas, chama Viajores do Bem. E a gente coloca uma taxa de R$200 para a Jean, e o resto são as despesas, ou ônibus, ou avião, ou o que quer que seja, e o hotel. Então, esse dinheiro, o ano passado, entrou mais de 100 mil. Tem a nota fiscal paulista, que entra uma média de 100 mil por ano. Tá? Tem o Vale Cap, que entra uma média de 20 mil por mês. E nós temos os nossos convênios com o governo do estado, que é pequeno, são poucas professoras, mas eles pagam até o 13º, tudo direitinho. E o maior convênio que nós temos na área da educação é com a Secretaria da Educação. Eles, porque hoje... De Jacareí, né? Secretaria da Educação da Prefeitura Municipal de Jacareí. Hoje, o que, que acontece? Essa lei da inclusão é uma lei bastante falha. Essa lei federal? É, essa lei... os deficientes que... É, que inclui nas escolas o deficiente mental. O que, que acontece? O deficiente mental, ele pode ser incluído na igreja, no esporte, na sociedade, na vizinhança, no bairro. Dentro da sala de aula, é impossível incluir um deficiente mental, mesmo que ele fique com uma auxiliar de professora com ele ali. Ele tem um comportamento de isolamento ali. A professora fica maluca. Existem várias professoras que entram em depressão, porque o deficiente mental, ele só pode ser incluído quando ele é bem tratado, ele tem preparo para se sentir, porque ele percebe que ele é um ser diferente ali. Ele percebe que ele pode fazer parte da sociedade, da escola e de tudo. Então, na Jean, eles são imensamente felizes. Se você chegar lá no horário que eles estão esperando a entrada, tem um saguãozinho assim na entrada, que tem umas cadeiras. Quando eu chego fora de hora, eu ponho o meu carro ali, porque eu não posso tomar sol para estacionar. Eu tive um melanoma grave há 23 anos atrás. Mas quando eu chego nesse horário, que eu tenho que resolver coisas, horário de meio de meio, você precisa ver a festa e a alegria deles. Eles cantam ali enquanto estão esperando, eles dançam, eles trazem o radinho, fica cantando. Então, eles se abraçam. Onde eles estão? Eles estão no paraíso, no lugar deles. A Jean, como as outras instituições que cuidam da deficiência mental, elas são o play center, elas são a Disney, das pessoas que são já acometidas desse déficit intelectual e também não têm uma renda suficiente. Existem muitos pais que têm cargos. Alguns têm um melhorzinho, mas outros, aqueles carros que é só para transportar o filho, aquele carro bem deficiente. Então, eles tiram muitos da cadeira, põem na cadeira da Jean, porque eles têm a cadeira, eles vêm dentro do carro acomodados. Põe na cadeira da Jean e eles entram. Mesmo os cadeirantes vão de brinquinho, as meninas, com lacinho no cabelo. Eles se arrumam para ir na Jean como você se arruma para ir numa festa. Então, a festa começa na entrada. E nós temos o centro de convivência, que são os que estavam na Casa Lar, e que são em 70. E eles foram para lá, nas classes, dividido em três classes dele, porque é para conviver, para aprender a viver junto, para ter um momento de alegria e de felicidade. Esses não vão ter essa oportunidade de ir para um supermercado, de nada. Eles vão ficar ali enquanto tiverem presentes os familiares que cuidam deles. Porque na residência inclusiva, que nós inauguramos no começo, no próximo começo de ano, agora nós já estamos mobiliando. Já estão as camas, os guarda-roupas, os ventiladores, as cortinas, toda a estrutura, a cozinha a gente já tinha montada lá, as mesas de acordo. Nós vamos ter uma residência para pessoas que não têm família. Não adianta pedir para a Delma, não adianta pedir para o Hélio. Põe essa pessoa porque o irmão está velho, que é um processo judicial. Vai com a Defensoria Pública, aí a Prefeitura, através do SAS, nos ajuda em todo o equipamento físico e orgânico, porque é alta complexibilidade. Você ter um deficiente mental de 18 a 59 anos que não tem família, ele é 100% já. Entendeu? Então, o custo dele é altíssimo. Nós vamos começar com três apartamentos. Cada apartamento tem 70 metros quadrados. É uma saleta, uma copinha e um quarto. O maiorzão vai ter 4 pessoas, os outros 2 vão ter 3, e os quartos são todos planejados de acordo com essa deficiência intelectual. Então, um vai ser amarelo, com uma faixa amarela, e as roupas, a colcha de cama de cima amarela, o outro vai ser azul, o outro vai ser verde. Padronizado, né? Tudo padronizado. Tudo padronizado para que eles tenham noção da residência deles. Aqueles 3 vão ser como irmãos. Nós temos que ter um motorista e um carro à disposição, porque eles têm que ter uma vida de família. Ninguém, se você for lá e quiser fazer uma visita, você não pode. Eu vim aqui vir visitar. Você tem que passar por uma entrevista, dizer quem é você, de onde você veio e o que você quer fazer ali dentro. Você entendeu? Porque a casa não pode ter nem identificação, não pode ter placa, porque é casa. Por exemplo, na copa onde eles vão comer, tem as mesas nas cores. Então, eu fiz uma festinha no meu aniversário e fiz umas toalhas, umas coisas todas. Eu falei, vai para Casa Lar, que é a residência inclusiva, que a gente ainda chama de Casa Lar. Vai para Casa Lar. Não, eles têm que ter as mesas certas, com as toalhinhas nas cores da casa dele. Então, quem mora na residência amarela vai ter o seu joguinho americano amarelo. Eles têm que aprender a definir cores, a definir espaço, porque na sala de TV tem 3 jogos de sofá, que já chegaram com as almofadas, com as poltronas, e vai ter identificação também. E na sala de fisioterapia também tem os jogos de fisioterapia. É um salão de almoço que fica no primeiro andar, com os consultórios da equipe, né, multidisciplinar integrada, que vai trabalhar com eles. Então é um trabalho muito específico. Tá? Então tem o TO, tem o cuidador, tem a psicóloga, tem o enfermeiro. E, então cada núcleo desse tem o seu cuidador, e o seu cuidador ele faz 12 por 36. E está sendo já contratado pela nossa equipe, que está escolhendo os profissionais, que são a Val e a Thaís, que montaram o projeto, de uma pessoa, ela chama Ana, que está implantando em Osasco e que vem para cá implantar o nosso serviço. Então, é um serviço todo dirigido, que ele não pode ser gerenciado pela presidente da JAN. Eu tenho que ter uma conversa, um encontro semanal com eles para saber o que está acontecendo e para saber a nossa área de cobertura. Porque o nosso bazar, graças a Deus, recebe bastante coisa que a gente pode vender e ajudar. Porque o governo vai cobrir. Sabe quanto vai custar cada um morador? Vocês têm ideia? R$10 mil por mês. 10 mil, por cada equipe. A equipe são 19 pessoas, 24 horas. Você pode ser TO. E os meninos têm as escolhas, tem o BPC deles que vai vir. Mas é para uso deles. Então ele fala assim: eu quero um celular, eu quero um boné, eu quero um tênis. Então, essas pessoas que vão articular com eles as compras, o que eles podem fazer. Porque deficiência intelectual não quer dizer bobeira. Quer dizer, incapacidade para algumas coisas, entendeu? Então, é todo um trabalho muito específico. E o nosso bazar e as nossas viagens dão a sustentação para muitas coisas. Por exemplo, toda a rouparia é nossa, a lavanderia é nossa. Então, tem um monte de detalhes. Os passeios, por exemplo, se você mora lá na residência inclusiva, vocês dois, e vocês querem domingo, é o único dia livre. Se você quiser, você pode domingo levantar, escovar seu dente, tomar seu banho e ficar de pijama o dia inteiro. Os outros dias não pode. Quem pode fazer escolaridade, vai para a JAN, ou para a oficina, ou para a horta, ou conforme a sua habilidade, sua mobilidade física, ou para o centro de convivência. Passa lá, pode até almoçar lá, mas eles têm que ter tudo separado. Inclusive, é outra contabilidade, é o mesmo contador que vai fazer, mas são outras contas, outra auditoria, é tudo separado. Então, é um trabalho específico. O trabalho vai custar R$1.046.500 e poucos reais por ano. Então, é um trabalho muito caro. E quantos vão ser, Ligia? Por enquanto, 10. 10. E vai custar R$1.000.000. É 10 casos, né? Não, 10 pessoas. Não, 10 pessoas divididas em 3 apartamentos que estão no segundo andar. Nós temos um elevador, uma plataforma. R$12.000. R$12.000, mais ou menos, por cada pessoa. Por 10 mil, que tem aí entra o 13º, entra um monte de coisa. E nós temos que suprir com o bazar e com as viagens a nossa parte. Então, a prefeitura vai fazer a parte dela. Aí o prefeito Celso Florencio me falou: olha, eu não tenho R$1.000.000. Vamos ver como é que nós vamos arrumar isso. Aí, então, nós estamos conseguindo uma ajuda através do Poder Judiciário para ajudar a custear isso, e tem também um deputado que dá umas emendas sempre para várias entidades, a paz e tudo, que vai nos ajudar nesse primeiro ano. Então, as coisas vão surgindo assim. Aí, já tem um outro deputado que fez uma emenda que vai dar o carro, que nós vamos ter que ter lá. Que eu tenho que ter um carro dia e noite, um motorista dia e noite. Porque tem uma emergência médica que tem que levar para atender. Tem um passeio, vamos supor que 3 queiram ir, domingo é o dia livre. Queira ir almoçar numa churrascaria. Eles têm o BPC deles, eles podem ir. Você entendeu? Então nós temos que ter. O que é BPC? Benefício de promoção continuada. É um salário mínimo. Que eles recebem deles. Eles vão ter que receber porque eles não têm família. Uhum. E o que acontece? Existem famílias que morre a mãe, morre o pai. E então acontecem coisas meio chatas. O menino tem o BPC e a família quer. Uhum. Tem famílias que deixam o dinheiro para uso deles. E tem famílias que desagregam porque começa já com atos dentro de casa que não condizem com o tratamento que ele precisa. Entendeu? Isso é ver bastante, né? Hã? Isso a gente vê bastante por aí, essas coisas. Né? Então são coisas difíceis. E o nosso grande progresso esse ano é poder fazer funcionar a Casa Lar, mas uma Casa Lar modelo. Porque, no fim, a nossa casa... Porque, normalmente, as prefeituras alugam casas, alugam uma, alugam duas, alugam três, e vai ajeitando. E a nossa casa, a largura das portas, o elevador, o mobiliário, vai ser uma casa padrão. Padrão, né? Que vai servir de modelo para outras que venham ser feitas. Inclusive, o prefeito Celso me perguntou, porque tem o outro andar, que é a mesma coisa do segundo. No primeiro andar são os técnicos, as áreas de alimentação, essas coisas. E embaixo, no térreo, é o bazar, que vai ter que ter uma entrada independente, vai entrar por aquele portãozinho, uhum. Não vai poder passar ali, naquela área que a gente estaciona, sim. Não vai poder passar ali, porque ali é a casa deles. Ali, se você tocar a campainha do outro lado, você vai ser recebido por alguém lá na recepção, e vai ter que fazer uma ficha, você não vai poder entrar na primeira vez, porque lá é uma residência. Uhum. Alguém chega na sua casa e vai entrando? Não, uhum. Vai. Na casa deles também não. Uhum. Você põe uma placa na porta da sua casa, aqui mora a Delma, aqui mora o Joaquim, aqui mora... Você não põe. Sua casa tem um número. Uhum. Então, a casa deles vai ter um número. Entendeu? Eu acredito que até os voluntários que trabalham no bazar, para ter acesso a eles, vão ter que passar por uma triagem. Eu não sei, vai depender dessa pessoa que vem implantar. Uhum, sim. Vai ter que passar por uma triagem para poder frequentar a residência inclusiva. Já a Jan é aberta, porque nós temos o trabalho dos menores, do jovem aprendiz, que é um trabalho grande. Inclusive, tem um trabalho agora específico para meninas lá, que é um treinamento para que elas consigam o trabalho, porque quando você pega, eu vou misturando tudo que eu vou lembrando e vai acontecendo. Quando você pega uma indústria, ela fala assim, hoje eu vou precisar que você me arrume 3 meninos. E eu tenho, de qualquer jeito, que incluir uma menina no meio disso. E eles não querem, porque eles têm medo que a menina dá problema. Porque pode engravidar, aí entram outras responsabilidades. Eles pagam caro pelo nosso trabalho, porque o nosso trabalho é com treinamento na área dos normais. Não é pegou e botou lá, não. É feito um treinamento 3 meses, depois é feito um acompanhamento, depois uma vez por semana eles têm que vir para lá para assistir as aulas, fazer as avaliações. O patrão entra em contato, qualquer problema com a administração do jovem aprendiz, assistente social e o assistente de serviço dela vão até o emprego, nosso carro da Jan vai buscar se dá algum problema. Então, é um trabalho muito organizado. E a menina sempre dá mais problema que o menino. Então, nós estamos fazendo além do trabalho geral, que tem algumas meninas, um trabalho específico com 15 meninas. Terminou esse, vai ter mais um para prepará-las para o mercado de trabalho, porque não é fácil colocar, sim, como jovem aprendiz a menina. Então, na Jan, você entra, você deixa doações, como você entra no bazar. No bazar, nós temos 25 voluntários que se revezam. O bazar abre segunda, terça, quarta e quinta, das 9 às 4. Sexta-feira é dia de limpeza e de arrumação. Então, sexta não abre. E tem uma vez por mês o bazarzão, que joga toda a mercadoria com preço lá embaixo para poder renovar. Entendeu? Para limpar o estoque. Para limpar o estoque. E aí vai ficar só com a entrada lateral, nós vamos ter que fechar aquela área que você ali foi ver lá para mim. Uhum. Vai deixar um vão para fazer um estoque ali. E só vai ficar no primeiro andar uma sala enorme que nós temos lá, deve ter mais ou menos 100 metros, onde as roupas são trabalhadas por uma outra entrada que não entra na residência, inclusive. Vamos falar quem está ligadinho aqui com a gente desde o começo. Está dando bom dia aqui, Manuel Gouveia, Cleide Bessal, Malek Assad, dando bom dia. A Doli Cassal também dando um bom dia. Vilma Aparecida, da Silva Santos, dando também o seu bom dia aqui. O Iramir, lá de Salvador, desejando um excelente domingo a todos. O Leandro Ribeiro também. A Érica Leandro, a Maria Inês Correia, a Vera Barbosa também, todos aqui desejando um bom domingo, um bom programa. O Edson Andrade, bom dia a todos, vivencianos. Dr. Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, bom dia. A prática da caridade dá vida à alma. Muita luz. O senhor Rodolfo Alexandrino também, dando um bom dia à família vivenciana. Antônio Varoto, feliz domingo, paz e luz. O Bessa, o Antônio Bessa, bom dia. Apesar de andarem juntas, prática e teoria. Aqui ele está falando da enquete. Prática e teoria, a teoria vem antes da prática. Essa enquete ação tá, complementa. Tá gerando discussão, hein? Está gerando discussão. Mas então está prestando, então está bom. Né? Se a enquete tá disputada, está bom demais. A Vilma Torres, bom dia, amados irmãos, irmãs vivencianos, um abraço, domingo, um bom domingo para todos. João Ramalho aqui também, a Miri Oi, o João Paulo Gonçalves de Paulista, Pernambuco, também dando um bom dia. O Marcos Sugala de Santos também, bom dia a todos os vivencianos. Antônia Varoto, bem-vinda, Delma. Você conhece o Antônio? Antônio Varoto? De Jacareí? Não, daqui, não, São José. É a esposa do Sebastião. Esposa do Sebastião ali. No telefone. Mas ela foi secretária da Educação? Ela foi ou da foi? Não, ela foi diretora da Fundação Cultural. Ela foi professora de Educação Especial, só 37 anos. Nossa. A Antônia está falando. Bem-vinda, Delma, Sad. A Jean continua como referência no atendimento infanto-juvenil em nossa região. Deus abençoe. A Maria Ângela Pintos, a mãe do Rodrigo, também está dando um bom programa aqui. A Valéria Plaisante, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, nossa, queridos irmãos. Bom dia. Bom dia para o Francisco, Lucas e a Camila. Vocês estavam meio febril esses dias aí também. A Mara Russo, bom dia, excelente domingo. Joélia Vasconcelos também. Malek, mais uma vez. A Jean, uma obra de amor. A Vilma Aparecida dos Santos, da Silva Santos. O senhor Bento, que você falou, Bento Faria Melo, era meu tio, irmão de minha mãe. Ela está falando que é a Vilma Aparecida. A Ronália Gonçalves, lá de Remanso, da Bahia, nossa irmã Ronália. Bom dia, meus irmãos vivenciando, muita paz e alegria. A Sueli Castelo Branco, bom dia, família vivenciando. O Enio de Azevedo Maia, bom dia, amigos vivencianos de Juiz de Fora. O Enio. Que beleza. A Rosângela Costa, bom dia, amigos, um ótimo domingo também. A Fernanda Cassal, bom dia, feliz em ver a Delma no programa. Como ela falou da idade dela, eu tive a alegria de participar da festa dos 80 anos, que foi mais um dia de caridade. quem olha a Delma não pensa que ela tem 80, né? Diferente quando a gente olha pro Rui, já pensa que ele tem uns 96, mais ou menos. Não, mas ajudou aí a fundar muitos centros aí, que tem mais de 100 anos. Quando ele falou que ela falou, não, esse aí que tem 50, como ele é mais recente, ele não ajudou a fundar. Exatamente. A Yolanda Gazon, lá de Uberaba, um abraço para nossa irmã Yolanda. Piero Maia, bom dia, queridos vivencianos, um excelente programa. Elida Silva, aí é lá também, de Juiz de Fora. Aí está aqui colocando, como sempre, está colocando, ó, meu genro faz aniversário dia 2, viu, cara? Genro dela. E aí já está adiantando que o... Pode que brincar que eu não ligo, não. Dia 27, já está marcado. Né? Antônia Varoto está dizendo assim, a lei de diretrizes e bases da educação brasileira é clara quanto à inclusão. Diz que o atendimento deve ser preferencialmente no ensino regular, mas não obriga, né? Ela está falando aqui, quanto ao não preparo para estar e conviver no ensino regular, acusa que não está havendo acolhimento na educação infantil. As escolas despreparadas exigem que não se use fralda, que a mãe fique na escola, essas coisas, né? Por isso que tem essas controvérsias todas aí, né? Olha, tudo isso que acontece é você se imagine numa festa que você não conhece ninguém e que todo mundo fala em outro idioma e você fala no seu. E eles falam no deles. Então você se isola. Não adianta. A sala não é preparada para receber. Existe muito bullying com deficiente mental. Muito bullying. Além do isolamento, o bullying. Ele pode ser incluso em tudo, menos na sala de aula. Na sala de aula, não. Mas, Delma, a gente conhece um trabalho do Ari Rangel, ali em Taubaté, que é um trabalho espetacular também com pessoas com deficiência. Lá tem 600 pessoas que é acolhida. Não sei se você conhece. Não. É um trabalho muito bonito. Mas não é uma escola da rede pública. É a escola do município. Escola do município. E tem 600 portadores de deficiência mental? Sim. Então, eles estão no meio deles. Eu estou dizendo você colocar no meio da sala com 30 que não são deficientes. Lá ele recebe aqueles que não conseguem se entrosar na escola normal. Então, é recebido lá. Ele faz um tratamento muito bacana. Lá tem piscina, quadra de esporte. Mas são os nossos com os nossos. É. Nessa inclusão. É. Eu vejo na AME, Delma, a gente é creche, né? E lá deve ter. Tem muitas crianças que são deficientes intelectual, né? É. E sempre tem uma tia junto com eles para cima e para baixo. Mas é exatamente o que você falou. É um grupo inteirinho e um separadinho ali no meio. É. Ela pode ter atendimento o dia todo, o maior carinho ali. Agora, por exemplo, graças a Deus, a Jean conseguiu o primeiro lugar no estado de São Paulo no tênis de mesa Down. Então vai uma professora de educação física e uma aluna. A Valéria é aluna e a Rita é a professora. Nós vamos ao estado de São Paulo em 98 pessoas, em dois ônibus até Brasília. A Federação das APAES vai pagar. E são várias modalidades. Tem natação, tem isso, tem aquilo. Federação vai pagar o transporte, vai pagar o hotel por 5 dias com as refeições e as entidades, as APAES, têm que levar que tem a PAI que vai com mais, em outra modalidade, com mais pessoas, uniformizado com o logo da PAI, que o nosso é Jean, né? Com o logo da PAI, com o professor e o aluno identificado, e eles têm uma Olimpíada, a 24ª, vai ser de 8 a 14 de dezembro, a 24ª Olimpíada Especial do Brasil, pela Federação das APAES. Só com a síndrome de Down ou não? Não, todo tipo de modalidade. Uhum. Nós ganhamos, em primeiro lugar, o tênis de mesa Down. Uhum. É a Jean que vai representar. Então, tem que ter a roupinha certa, tem que levar o dinheiro, porque não vai só tomar café da manhã, almoço e janta. Tem que ter o dinheiro para comprar o sorvete, para comer a empada, para tomar o suco, para outras despesas extras. E tudo isso aí é fornecido por nós, pelo trabalho da Casalar. Que na Casalar nós fazemos venda, excursão. Aí é um caixa só. Perfeito. Entendeu? Antônia continua falando aqui. A iniciativa das residências é louvável para os que não têm condições de autossustento e sem famílias, com condições de acompanhamento. Aí o Ari Rangel, que o Rui acabou de citar. Bom dia, vivencianos. Bom dia, Delma. Bom dia, Hélio. Viver o evangelho de verdade é prática cristã. Acolhimento, sobretudo, àqueles para os quais a maioria da sociedade fecha os olhos. Parabéns, Jean. Antônio. Esse é presente aí. O Dinho, né? Bom dia, família vivenciana. Começou o domingo. Antônio, mais uma vez. As crianças deficientes de ontem são adultos e idosos hoje. A família também envelheceu e os cuidadores diretos deixaram de existir para esse grupo. As residências são imprescindíveis. São, né? Você falou da família que morre. Exatamente, né? A família morre e às vezes existe. Nós temos casos, nós temos lá dentro da Jana, caso de que a pessoa só tem a mãe e a mãe é um paciente psiquiátrico. Então, isso já é. Tem o parente, mas não resolve. Uhum. Então, isso já é incluso. Nós temos caso de perder pai e mãe. E o irmão ter que sair do trabalho que ele tinha. Eu não quero que mencionar muitos detalhes, porque a pessoa, a hora que não estava na Jan e o irmão estava trabalhando, ficava trancada dentro do quarto. Nossa. Porque fazia... Ia mexer no fogão. Ia dar perigoso trabalho. Até, né? Ia atrapalhar na conversa. Não, não é. É que as pessoas que não são vinculadas por amor e por laços diretos de família, na maioria das vezes tem dificuldade muito grande de lidar com isso. E é de, porque se você casou com uma pessoa que tem uma irmã deficiente e morreu todo mundo, você tem que ajudar o seu marido? Não é? Então a gente tem esse tipo de problema que a justiça acolhe, porque a pessoa está vivendo do BPC, está impossibilitada de trabalhar e tem que olhar a irmã. Esse já tem a ordem da defensoria para entrar. Antônia fala mais uma vez: nesse assunto, parabenizamos as casas terapêuticas do Francisco Júlia. Mais ou menos assim, nesse estilo. É, porque a Francisca Júlia é um hospital que nós temos aqui em São José, e ali também tem os doentes mentais que são internados ali, que a família esquece, a família larga, não quer saber. Então, eles têm também casas para de acolhimento a essas pessoas que não tem ninguém na vida, né? Mas tem agora eles. Eu queria deixar bem claro aqui que a residência inclusiva não acolhe problemas psiquiátricos, só déficit intelectual, entendeu? Porque o problema psiquiátrico, ele gera, muitas vezes, uma atitude no doente. Eu tive sorte, porque tem a coluna que eu quebrei há 2 anos, que me dá trabalho, e que eu tenho um déficit visual grande. Um menino entrou na Jan para fazer teste, e a porta que ele viu aberta foi a porta da minha sala. Ele derrubou a minha mesa, jogou tudo no chão e quebrou a perna da mesa. Você já pensou se eu estou lá? Esse menino é um paciente psiquiátrico que estava com ausência de tratamento correto. Então, esse trabalho é para deficiente intelectual, né? Porque às vezes existem pessoas portadoras de problema psiquiátrico que são tratadas, reguladas e trabalham normalmente sem problema nenhum. Mas quando ele não tem o cuidado certo, ele causa danos, às vezes, irreversíveis. A Ludmilla está aqui. Bom dia a todos. Nossa gratidão a Delma por aceitar essa grande missão em benefício dos deficientes e familiares. E também por fazer com que tenham um olhar de empatia e respeito. Abraço a todos. Um abraço, Ludmilla. A dona Marli também entrou aqui dando um bom dia para a gente. E o José Magalhães, lá de Atlanta, nos Estados Unidos. Nossa, que beleza. Dando um bom dia aqui para o programa aqui também. A dona Marli está dizendo: bom dia, irmãos vivencianos. Um bom programa, um bom domingo. A Vera Barbosa, essa senhora Delma é muito abençoada pelo trabalho. Porque que transpira pelo seu corpo, pela sua mente, né, Delma? A gente está vendo aí o conhecimento que a Delma tem. Às vezes a gente conversa com outras pessoas que são de instituições, mas você vê que elas, tipo assim, elas estão lá mandando na instituição, né? Assim, mandando, mas na realidade não sabe muito, né? O presidente tem que se colocar no seu quadrado, promover a instituição, conhecer o trabalho e conseguir fundos. Porque é um tal de precisar de dinheiro, que a coisa é difícil. Então, a providência divina, quando o trabalho é sério, nós temos 56 anos de Jan. A Jan não tem uma conta rejeitada pelo Tribunal de Contas, nem pela Prefeitura, nem pelo Tribunal de Contas. Graças a Deus, porque não sou eu que mexo com dinheiro, eu só assino papel. Eu tenho tido a felicidade de ter pessoas muito honestas que trabalham com o dinheiro lá dentro. E quando a gente está no desespero, ai, não vai dar. Ontem foi... Ontem não, hoje é domingo. Sexta-feira foi um pega para cá, pega para cá, pega para cá, para pagar a primeira parte do 13º no próximo pagamento. São poucos os que ficaram para isso. Mas conseguimos juntar a quantia necessária certinho. Tira um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui e deu. Quando foi para comprar todo esse equipamento desse segundo andar, onde vão ser as casinhas dos primeiros 10, eu fiz essa festinha, que até a Fernanda Cassal foi, e a festa arrecadou um quarto do que era o necessário para comprar tudo. E não é que a minha filha recebe um telefonema de uma pessoa anônima, claro, né? A pessoa não quer comentário. Ela falou, quanto é que deu? Ela falou, deu tanto. Falta tanto. Ele falou, vamos ver o que nós vamos fazer. Vamos combinar uma coisa. Não quero meu nome em palestra, em sala, em nada. Cash. Então, o contador foi avisado que o dinheiro entra como anônimo, fica entre nós e a contabilidade. Então, o equipamento todo do segundo andar, que vão ser... que são essas três apartamentos, a sala de TV, a sala de fisioterapia, já está lá. É, Delma, você acredita que a gente trabalhando sério de uma maneira correta, a própria espiritualidade manda essas pessoas para vir ajudar? Oh, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. É. Porque tem horas que a gente tem vontade de chorar. Que não sabe o que fazer. E não dá vontade de largar tudo? Fala, não quero mais saber disso. Antigamente até dava. Hoje não dá mais. Hoje eu agradeço cada dia e ter chegado até aqui com condição intelectual de juntar tudo, contatenar todos os setores. Porque trabalhar com muita gente... é um problema, você não está satisfeito com ele, ele não está satisfeito com ele. Então, eu tenho que passar pano. Eu tenho que passar pano. É só gestão de conflito. É, que eu tenho que manter você bem, ele bem, ele bem. Agora, me diga uma coisa, você já tem sucessor para ficar no seu lugar? Eu tenho uma neta, que é advogada, filha da Ana Paula, minha filha, e ela falou para mim, vó, bom, ela pegou um processo perdido de um terreno ao lado da Jean, levantou o processo no Tribunal de Justiça e ganhou o terreno, ganhou, no gogó. O terreno, um processo perdido. Já tinha passado, já estava arquivado, onde tem a horta, tem o estacionamento e tem o parque infantil e tem um ranchão. Ela falou, vó, eu não vou deixar o seu trabalho morrer porque eu preciso de uma pessoa enérgica. E você sabe que eu não sou de passar pano. Você pode contar comigo. Ela é uma advogada formada há 5 anos, já tem, fica desesperada com tantos clientes que tem. Pega muitos casos. Então, ela é uma menina muito esforçada e muito inteligente. E qual a idade dela? 31 anos. Nossa, nova. E com quantos chama anos? Maria Alice. E com quantos anos você começou? 24 anos eu fundei a Jean. Daí o pessoal achava que era Jacareí Ampara Malek. Tem 56 anos. 54 anos. Né? O pessoal falava Jacareí Ampara Malek, que quando ele sair da prefeitura, ela vai largar. Ô, Delma, me diga uma coisa. O que acontece para pessoas como você, que é, parece que intuído, parece que é indicado para fazer esse tipo de coisa? Já nasce assim? Eu não sei, eu sempre gostei muito de criança. Então, quando meu marido passava em casa para me pegar para a gente sair, que saía por ali, sai, peraí que eu vou pegar a Laura. Eu falei, ah, eu estou namorando com você. A Laura era uma menininha de 5 anos. Eu não quero saber disso aí, eu, você e a Laura. Então, eu já sempre tive uma quedazinha por criança. E quando aconteceu o namoro, o casamento e tudo... eu acho que já estava tudo programado no plano espiritual, o trabalho dele, né? Que foi o que me levou a isso. Ah, foi ele que deu o start, que deu a partida para você fazer essa chuva? Não, quem deu a partida fui eu mesma. Mas ele sempre me apoiou. Ele sempre me apoiou com tudo. E os 4 anos que ele teve na prefeitura, ele me ajudou. E os 4 anos que ele teve na Assembleia, ele me ajudou também bastante. É, com relação a Jean, você em um casamento que durou 28 anos com mais 4 de namoro, são 32 anos juntos. É lógico que existem ocorrências, né? Sim. Mas com relação a Jean, eu só tenho elogios a ele sobre tudo que ele pôde fazer pela Jean. E quando eu dava uma fraquejada nessa época, ele dizia assim, pelo amor de Deus, não. Quando ele perdeu a eleição e foi candidato a prefeito, que eu entrei, ele me botou, porque ele machucou a cabeça. Não, você não vai largar. Você não vai largar. E ele era espírita? Não, ele era de família extremamente católica. Os árabes são muito católicos, né? Mas ele não frequentava nada. E ele ficava, às vezes, assustado com as coisas que eu falava para ele. Ele falava, olha, morria de medo. Você não falava, olha, tem um obsessor aí do seu lado, aí precisa me ajudar. Você falava assim para ele? Não, não falava assim. Mas... Não para assustar. Mas ele... Oi. Para você ter fundado a Jean, para você sente que é uma missão... Ou é um acerto de contas do passado? Ah, eu não tenho nem dúvida que é missão. Eu não tenho nem dúvida que é missão. Tenho certeza. Por isso que eu digo, eu vou até o dia que eu aguentar, porque eu estou com 80 anos. Eu tenho esse problema na vista grave, quebrei a coluna. Quando eu tive dengue, eu fiquei hospitalizada, faz um ano isso. E eu tenho a plaqueta muito baixa, porque eu tenho um problema no fígado. Eu tenho uma série de restrições físicas enormes, mas Deus me deu uma qualidade intelectual muito boa de conseguir ir acertando as coisas. Mas eu nunca me afastei da doutrina, de jeito nenhum. E o meu dia começa com a minha leitura. O nosso código de ética, de vivência, ele tem que ser relembrado todo dia. Certeza. Porque senão a gente viaja na maionese. Sim. E escapa. E nunca... Mas eu sou uma pessoa normal, eu passeio, eu me divirto, eu só não bebo porque não posso. Mas não vem aquela coisinha, não, não, eu tenho orgulho de ser. Como é que é? Tenho orgulho de ser humilde? Eu tenho orgulho de ser humilde. Ah, não, eu acho que assim, a gente fica feliz. Sim. Mas não sei, o que eu estou dizendo para você, quando eu chego na Jana, eu vejo aquela criançada, tem um lá que. Quantos anos você tem, Zé? 30. E o Zé tem 53. Mas ele fala 30, porque ele é o número que ele fala. Você entendeu? E o Zé está curradinho e está fazendo os outros dançar na porta. Ele é a expressão de felicidade. As festas são divididas em 4 festas no nosso pátio. Não pode fazer tudo junto. Tem que fazer tudo separadinho. Um faz um rancho, outro faz um parquinho. Então... Eu entro lá, quando eu vejo, o Zé está numa festa. Quando eu vejo, o Zé está na outra festa. O Zé é da oficina. Mas o Zé vai em todas as festas. Ele está desde pequenininho. O Zé não andava, o Zé tem uns pés tortos, ele foi operado 16 vezes no HC. E ele fala com muita dificuldade. E tem um detalhe, o Zé tem uma vizinha... que ajuda o Zé na hora que o Zé vem para Jean. O Zé não vai de manhã cedo para a oficina e de tarde, porque de manhã cedo ele limpa a casa, que devem ser, eu não conheço a casa dele, deve ser 2, 3 cômodos, troca a mãe dele está com Alzheimer. Olha só. E a vizinha olha a mãe para o Zé vir para Jean. Então a Jean é tudo. Já pensou, o Zé de férias, o Zé vai lá e fica lá na entrada, com o porteiro, com a turma, vai tomar café. O Zé não... Então, o é Zé... É pau para toda a obra. É um símbolo da felicidade, da competência. O Zé, quando nós fomos pintar a Jean lá, ele queria subir na escada. Você conheceu o Zé? É terrível. Andando todo, Falando com o procurador. Zé Dionísio. Zé Dionísio. É. Eu sempre com o Radinho, né? Aí o pessoal ele falava assim: você tá doido, rapaz? Ele falou: eu tô. Queria subir nas escadas lá, rapaz. Aí o pessoal falou: não, pega esse pincel. Vindo aqui para nós. Não, isso aí não. Não, eu quero. Ele fala, e engraçado que ele fala uma língua completamente diferente ali. E todo mundo entende ele. É muito engraçado, Zé. É um símbolo nosso. Aqui, para a gente ir para o nosso intervalo, Antônio, mais uma vez, as Olimpíadas das Apaes é consagrada desde 1973. Lindo evento. Parabéns a Jean por oferecer atividades esportivas, incentivar torcidas e unir escolas, família, sociedade. A Vera Parodi, Delma, saudades de você, muita alegria ouvi-la. Ótimo dia a todos. A Vera Parodi era minha amiga, era frequentadora do Rimo, um restaurante que a gente tinha. Uhum. Eu fui no jantar no restaurante que vocês tinham ali na casa. Na entrada, na Estrela Campos. Hoje é um prédio ali. É. O posto de gasolina é um prédio. A Gisele Lacerda está aqui, bom trabalho. Muitas bênçãos para a casa, para essa casa de amor. Rodrigo, vamos fazer um intervalinho? Vamos. E aqui o Oswaldo Barbosa entrou aqui, manda bom dia, vivencianos, um domingo iluminado para todos aqui no grupo do Vivência Espírita no WhatsApp. Tá, minha mãe mandou aqui, depois a gente comenta o aniversário, né? O Milton também tinha comentado aqui, a gente comenta depois lá na hora do aniversário. Tá? Antes da gente ir para o intervalo, eu quero convidá-los a baixar o novo aplicativo do Vivência Espírita, que já está disponível a nova versão, tá? Então vocês podem entrar aí e baixar o aplicativo que vocês estão vendo aí agora com a cara nova. Tem as mensagens, os minutos de reflexão do livro do Jorge, que tem as mensagens. Então toda vez que entra no aplicativo ele mostra uma mensagem nova. Dá para escutar os programas ao vivo aqui. Então entre, infelizmente só está para Android por enquanto, mas já é possível ouvir as músicas em segundo plano, que era uma coisa que o Antônio Bessa tinha pedido também. Escutar os programas ao vivo. Então dá para ligar, então sempre ser notificado também quando o programa estiver ao vivo. Tá aí os nossos apoiadores também, pode clicar, conhecer um pouco mais os nossos apoiadores e configurar as notificações. Tem as notificações das vibrações pelo Bem Universal das 22 horas. Tem aí músicas da Célia Tomboli, que são poucas tocadas aí, não está disponível ainda no Spotify, mas na nossa rádio está. E a partir das 22 horas, para o seu Evangelho no Lar, é só ligar lá que toca músicas instrumentais para ajudar aí, para apoiar no Evangelho do Lar até as 6 horas da manhã. Então, entra aí, app.vivenciaespirita.org. Então vamos lá, Jorge. Qual que é a música que a gente vai? A música aqui, vou homenagear o Hélio hoje, que ele adora. Opa. Ela e a Caridade, a Mulher Caridade, que é a música que nós fizemos para a Dona Aparecida do Fogo Selvagem. Legal. Dedico pra Delma. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Sempre trabalhando professora e parteira. Ali encontrou a missão verdadeira para a sorte de muitos. Tornou-se enfermeira. Passos bem lentos, ternura e bondade demonstra carinho e serenidade. Vó Aparecida, mulher caridade. Vida é um exemplo de fé e humildade. Dona Aparecida, mulher de valor, enfrentou o mal com todo. E ofendida, mas não se entregou, mostrou seu trabalho e o povo apoiou. Passaram-se os anos. Não vê mais a luz, enxerga com a alma e há muitos fundos na sua presença. O amor se servidora do Mestre Jesus. Com passos bem lentos, ternura e bondade demonstra carinho e ser. Hoje nós estamos aqui com o tema Jacareí ampara menores, com a nossa querida amiga Delma Assad. É Assad ou Assad? Assad. Assad, viu, Jorge? É Assad. E estamos também com o nosso... Para quem sabe falar, né? Eu que sou baiano... Para quem sabe falar, fala Assad. Eu que sou baiano, fala Assad. Pode falar Delma da Jean também. Sobrenome da Delma. E também nós estamos aqui recebendo a visita do médio de transporte hoje, né? Ele é médio de psicofonia, mas hoje ele é médio de transporte. Trouxe a Delma para a grande São José dos Campos. Contrário, né, Rui? Você esqueceu. Saímos da grande Jacareí para vir aqui. Mas foi mesmo a Delma que falou, e hoje estou aqui. Passou, na capital. A Delma enganou também. Não, ela passou falou do lado. Capital do Vale. Capital do Vale. Passou ali do lado do parque, ali do Parque São José dos Campos, ali. Tem um parque São José dos Campos dentro de São José de Jacareí. E a Delma é espírita e trabalha Há 56 anos. Não, só pedir para você se aproximar um pouco do microfone aqui. Isso aí. 56 anos. Então, era menininha, tá bom, já estava trabalhando na gente. Preparando já tudo. Tá ótimo. Então, a gente já vem se preparando mesmo sem saber, né? Claro. Através do namoro, através da campanha política. Então, tem várias maneiras de você ser introduzida no seu trabalho. Cada um tem a sua. Sim. E a minha foi através do casamento. Mas, Delma, não tem aquela hora que você quer parar, mas parece que vem uma vozinha dizendo, olha, você não deve parar. Você tem que trabalhar. Agora não vem mais. Não. Agora eu tô com o meu firme propósito de até a hora que eu aguentar, porque a idade ela traz uma série de restrições. Sim. Então eu tenho a restrição de pele, que daí lá não me atrapalha em nada. Eu tenho um apartamento em Caraguá. Em Caraguá o meu passeio predileto é ir na Lila aos sábados, porque é sábado à tarde. Uhum. E lá eu escuto as coisas que eu gosto. É um centro espírita, Rui, lá. É, a Lila a nossa amiga também, que é muito envolvida na doutrina, né? Muito ligada mesmo, bacana, Lila. Então, eu não vou à praia, porque eu não dormo sol. Eu tenho uma restrição, que eu nasci com as vias biliares tortas, e a partir dos 50 anos, foi diagnosticado cirrose biliar. Então, eu tomo um remédio, que é a bilis do fígado do urso, chama Ursacol, há 21 anos. Você pode tomar um ano e meio, no máximo. Eu tomo há mais de 20 anos esse remédio. Eu descobri quando eu tive melanoma. Uhum. Então, eu sou uma pessoa com uma série de restrições. Tem pressão alta, tem essas coisas todas. E depois apareceu essa doença hereditária em mim, que é o buraco de mácula no olho esquerdo. Eu tenho uma visão muito pequena. Letra, eu não consigo ler, eu só leio com esse olho aqui. E esse buraco de mácula, nós somos em 98 primos do lado da minha mãe. Só teve a minha mãe, que era em 14 irmãos, minha tia Amélia e eu. Então, eu vim com uma série de restrições físicas, mas a cabeça, eu só fiquei atrapalhada quando eu tive dengue, que eu fiquei na UTI, fiquei muito mal, já tinha plaqueta baixa. E aí eu comecei a falar as maiores barbaridades. Trocava tudo, falava besteira. Muita gente rezou para mim. E eu fiquei 10 dias muito mal. Eu ficava, quando eu vim para casa, eu dizia assim, eu gosto do outro hotel de Gramado, não é esse hotel que eu gosto. Então, e aí a minha filha ficou muito nervosa, porque ela é psicóloga. Uhum. Ela queria me trazer, eu não conseguia andar com 10 dias de dengue, a minha perna perdeu a função, musculatura. Queria me trazer a doutora Belardo, aí eu fui começando a raciocinar, a fisioterapeuta vinha em casa, mexia comigo e voltou. Então, depois que eu passei por essa experiência da dengue, da coluna quebrada, que encostou na medula, eu quebrei a T12, ela partiu em 3, e essa parte encostou na medula e não furou. Falei, é porque eu tenho que trabalhar, né? Uhum. Vamos trabalhar. Quando ela estava com dengue, a Maria Alice, a neta, que é advogada, ela vai lá na casa da prece, né? E, pelo amor de Deus, coloca o nome dela para oração aqui, porque ela está mal no hospital. Tal. E a gente, toda semana, pessoal, nós estamos orando aqui para a Delma, tal, tal. Até que um dia. Eu cheguei a 5 mil de plaqueta. Uhum. Uma senhora. 5 mil. Nossa, uma senhora estava ouvindo a palestra, levantou a mão. Pessoal, ela já sarou, ela está em casa, pode parar com o negócio aí. Não, mas com 5 mil é perigoso ter dado um AVC, ter dado uma série de problemas. Né? Deu nada, deu só bobagem. Eu cheguei com 23 mil. Mas quanto é a sua plaqueta normal? É 170 e pouco. 170. A minha normal, quando eu estou abafando, é de 80 a 90. Por causa desse déficit que eu tenho no fígado, que as vias biliares são tortas. Inflama. E eu tenho que tomar esse remédio. Esse remédio lesa o fígado. E se eu não tomar, não tem jeito. Eu convido e deixo sequela, né? Hã? Deixo sequela. Não foi Covid, foi dengue o meu. Foi dengue. Covid, eu tive duas Covides. não tive sintoma nenhum e já tomei 7 vacinas da Covid. Agora, essa semana que vai entrar, eu vou tomar a vacina do herpes. Porque 80 anos não dá para brincar. Adel, mas não chegaram a dizer para você, mas você não é espírita, você não trabalha, disso. Você não deveria ter essas doenças. Essas doenças, essas faz parte do resgate. Essa faz parte. Inclusive do fígado, porque eu desço muito, guiando, né, para Caraguá, sozinha. Que os filhos todos, tem 2 filhos, tem compromisso, a vida deles, as escolhas deles. E desço, que é uma beleza. Quando eu volto para pegar aqueles 4 túneis, eu sei até a quilometragem de cada um. Uhum. Mas é o dia que eu saio, eu tenho um apartamento bem de frente para a praia. Então eu vejo o mar, aquilo me tranquiliza, limpa a minha cabeça. Meus problemas daqui, eu sempre desço na sexta-feira, um horário que não tenha sol, que se vê sol no meu rosto me atrapalha muito, e subo cedo. Agora, quando eu pego o túnel, aí fica difícil, porque você pega um caminhão, aqueles que tem aquele traseiro escuro e tem só 2 lanterninhas embaixo, você não vê? Então tem que vir devagar no túnel. Aí eu paro no fazendão, recolho as minhas notas que eu levo para a Jean. Tem os pedaços também. Ah, o fazendão arruma as notas para você? Quem está no caixa sempre arruma. Eles têm as pessoas lá de Paraibuna que eles distribuem, mas eles me dão, sim, uma quantia legal. É, não tenho que dizer que o fazendão que é um restaurante. Ou seja, fazendão na estrada. Nem na hora do descanso para de trabalhar. É isso. Ah, não, mas eu chego assim com aquela cara de pedinte mesmo. Dá notinha, daí eles me dão uma. Eu falo assim, ali embaixo tem um monte guardado que eles arrumam. Fazendão é o único lugar que arruma arrumadinho. É. E tem as caixinhas de supermercado, é um problema, viu? Impressionante as caixinhas. O pessoal amassa muito, né? Não. Pessoal de entidade, todos são entidades. Uhum. E a caixa tem que ser bem lacrada, que tem pessoal de entidade que pega de outra entidade. De outro, né? É. É? A gente tem lá na AMB também. É muito difícil. E sempre uma entidade vai. Carlinho é o responsável por pegar um monte. Tem uma entidade que vai, pega a caixinha do outro, põe para trás e põe a dele na frente. Para ficar mais visível ali, né? É. Todos fazem isso. Eu vejo sempre, sim, também. E a minha médica da vista, a doutora Maria Tereza, ela falou assim para mim, Thelma, eu sou obrigada a lembrar de você quase todos os dias, porque o chibata é o caminho da minha casa. Quando eu faço a minha compra, eu fico procurando a caixinha está sempre escondida. É. Depois reclama nossos governantes lá em Brasília, né? E vou ver tudo igual. E fazendo uma propaganda aqui do chibata, ele dá muito apoio, inclusive... Esse emprego que eles têm. Tem um diretor do chibata aqui em São José dos Campos, tem um filho autista. Então você vai encontrar lá no chibata aquela sala de calma para o autista, que foi a primeira que foi criada aqui em São José dos Campos, que é justamente para acalmar o autista, né? Quando chega ali, tem aquele movimento. Muito ruído, né? Também. Muito ruído, né? Nós temos muitos autistas que usam fone de ouvido no lanche. Nós estamos fazendo uma lei justamente para isso, para a prefeitura doar aparelho auditivo para o autista, né? E nós tivemos aqui Antônia Varotto, esposa do Tião Varotto. Ela tem um filho autista com 32 anos, que é uma maravilha. O único defeito dele é ser palmeirense, mas ele mas ele tem 3 faculdades, trabalha e participa de tudo com a família. Eu vi ontem na TV que o Maracanã fez a primeira sala de torcida autista. Não, o Corinthians já tem. Tem? Tem. Ah, eu vi do Maracanã. Que a do Corinthians é a maioria, entendeu? Tem? Então eu vou. Você baixou um lugar que você fez lá. O Corinthians já tem uma sala de autista. Você tem que fazer uma sala para os não autistas. Ah, eu vi, eles falaram que era a primeira. Não, não. A do Corinthians já tem há tempo já, né? E vamos lá. Vamos lá, Jorge. Rodrigo, porque quem está ligadinho aqui com a gente também, que chegou agora, é o Zazu, né, lá do Rio Grande do Norte, mas ele falou que hoje está em Campina Grande. Um abraço para os amigos. Que delícia. Né? A Célia Bila também chegou atrasada. Falou, cheguei atrasada, está aqui também ligadinha conosco. Mas deixa eu aproveitar então e fazer a pergunta que a gente estava falando aqui no durante o intervalo, né? Por que que essas pessoas, grande maioria, nascem com esse tipo de problema, né? Com problemas ou com deficiência, né, mental e tal. Por que que elas têm que passar isso em terridade? Eu não tenho a menor dúvida que elas têm uma dupla missão. Primeiro é o resgate e segundo, transformar as mentes humanas das pessoas que trabalham com elas. Porque você recebe um monte de gente que entra para trabalhar lá em várias funções e que não tinha visto o que era uma pessoa com deficiência intelectual. É a pessoa que tem a maior capacidade de felicidade no mundo. Eles são felizes com qualquer coisa, qualquer saquinho de pipoca, qualquer pedaço de bolo e qualquer som na caixa faz dele a pessoa mais feliz do mundo. É incrível que a gente vê, quando a gente lida com essas pessoas, né? Muitas vezes a gente acha que tem muito problema, né? A gente acha que a gente passa por pressão, passa por estresse, ou tem problemas no trabalho, né? E ver as restrições que essas pessoas passam, né? É, mas eles não são bobos, não. É isso que eu digo. Quando você inclui um deficiente numa sala comum, ele percebe. Ele percebe, ele sofre e ele não quer mais ir na escola. Uhum. Aí a mãe tira, aí o que que a mãe faz? Quando a mãe é bem esperta, ela vai até a defensoria, vai até a promotoria, consegue um documento e consegue a vaga na instituição. Lá na JAN nós temos dois casos que cada um vem com um carro, eles alugam, a prefeitura é obrigada a alugar, uma spin para cada um. O menino veio no banco de trás, porque disse que ele batia em todo mundo da sala. Todos os dois casos são semelhantes. Ele veio naquele banquinho de trás, a mãe no banco do meio e o motorista no banco da frente. E o apoio da promotoria e da defensoria e dos conselhos é muito efetivo na ajuda que essas pessoas precisam, as pessoas que vão para a inclusão e que não conseguem, você inclui em qualquer lugar, menos dentro da sala de aula. Não inclui. É, sem dizer que é uma luta, né? É. E não tem aquelas pessoas que dizem, ah, eu não ajudo a Jean, porque o pessoal lá está todo rico, fica rico, aquele dinheiro é desviado, porque... Eu já ouvi muitas vezes pessoas falarem, eu era presidente da Fraternidade Paulo de Tarso, o pessoal achava que o dinheiro que entrava lá... Casa de idoso, não aparecia. Né? E eu falei, porra, ninguém quer ser presidente do Centro Espírita porque não tem quase dinheiro. Mas ainda, gente. Então, deixa eu dizer para você, quando eu era bem moça, eles falavam que eu tinha salário, que eu ganhava 20 mil por mês, que eles não entendiam a diferença de uma diretoria e de um esquema de um empregado, de funcionário. Então, e eu chorava. Hoje, por exemplo, quando eu faço esse projeto Viajores do Bem, agora nós temos duas viagens. Nós vamos dia 28 de novembro para Poços de Caldas, que é rodoviária, fica no Palace Hotel, um hotel de 4 estrelas, muito bom, maravilhoso, no meio dos jardins mais bonitos do mundo, em cima de um vulcão, talalá, talalá. Tem um custo, só que eu ganho a minha passagem. Só que eu pago a minha passagem. Então, eu pagava com cheque, para não ter nem dúvida. Eu pago porque aumenta a renda, né? Então, eu não vou viajar trabalhando, porque se tem qualquer coisa, eu tenho que resolver. Sim. Eu não vou viajar trabalhando sem pagar, porque eu tenho a minha consciência de que a viagem é beneficente. Então, eu pago igualzinho a Lu. Você entendeu? A Lu foi, a Lu pagou. E temos dia 4 de dezembro, Gramado. Aí, Gramado... É já... avião ou... Avião, é. Nós vamos aéreo e eu tenho uma parceira que é a Cristina Prado, que era casada com o Flávio Prado, um que era da administração aí da Caixa Econômica Federal. Ela era gerente da agência grudado com a Jean, da agência São João. E ela conhecia bem o trabalho da Jean, porque ela vinha pegar as contas. Depois que ela aposentou, ela abriu essa agência. Hoje está com a Thalita, a filha dela, e com ela. Então, os aéreos, eu não tenho, a Jean não tem grana para bancar. Que você tem que passar o cartão de todo mundo na companhia aérea, você tem que passar o cartão de todo mundo no... E não é todo mundo que tem o cartão, não é todo mundo que pode pagar assim. Então, as nossas viagens da Jean, eu faço com o caixa, que é o caixa do bazar e das viagens. Eu vou pagando por mês. Por exemplo, essa viagem que eu vou agora, dia 28 de novembro, para Poços de Caldas, eu já tenho um excesso que eu calculei muita gente e não deu esse tanto, deu um carro. Então, eu já estou com dinheiro para começar. Eu tive que marcar uma outra para agosto, que eu vi que não dava dois carros. Agora, o aéreo é limitado àquela quantidade de pessoas, então elas têm agência, faz seguro de vida, faz tudo, e ela paga diretamente para o caixa do financeiro @jan, que é o caixa que mantém na montagem toda da residência, inclusive o bazar. Sim. E as viagens. Ela manda para esse caixa já um Pix da agência no valor de R$200 por passageiro. E o avião tem que pegar... Pega em Guarulhos, a gente inclui o transfer Jacareí-Guarulhos, inclui o transfer, por exemplo, nesse caso, Porto Alegre-Gramado. Nós tivemos agora em junho em João Pessoa. Vocês foram em seguida, né? Na outra semana. Nós tivemos com um grupo de 23 pessoas em Porto Seguro, agora em junho. Mas tudo que é aéreo eu faço com a Mundo Smile Turismo. E não consegue alugar um avião para sair aqui de São José? Ah, não tem gente. Um jatinho, não dá para. Às vezes vão 10 pessoas. É o quê? Um jatinho também? É. Ô, Rui, mas você pode ajudar lá na Câmara, né? O Rui trabalha com o vereador daqui de Jacareí. Ah, é? Daqui de São José. Trabalha com o Petite. O Petite, Fernando. Petite. Grande vereador. Ah, tá. É filho do Aloysio Petite, o antigo. E precisando de remédio, não tem uma farmácia comunitária ali para atender, né? Olha que beleza. Então, Rodrigo, você conhece a nossa farmácia? Não. Vamos. Precisa conhecer. Vamos lá para os comerciais e para o momento de Gavalli? Ou vai direto para o momento de Gavalli? Qual do horário? Pode fazer um comercial. Tá bom. Então a gente vai lá para... Tem ali fora do meu. Não. A gente vai lá. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos no momento Gigavale. O tema de hoje que nós colocamos aqui é a mensagem Ajuda-te, que o céu te ajudará. Aí depois a gente pede para Delma comentar e o Hélio também, tá bom? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso, que ajoelhado rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Este, porém, esbravejava reclamando, mas tentava, com todo empenho, liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: Aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamo-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Nós podemos e devemos empregar esforços para melhorar a situação em que nos encontramos. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, esquecidas de que esses obstáculos, em sua maioria, foram ali colocados por nós mesmos, cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Com propriedade, afirma a sabedoria popular, que pedra que rola não cria limo, sugerindo alterações de rota, movimento, dinamismo, realização. Não basta pedir ajuda a Deus, é preciso buscar conforme o ensino de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Devemos, portanto, fazer a nossa parte, que Deus nos ajudará no que não estiver ao nosso alcance resolver. Pense nisso. Seria ideal que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência, a fim de seguirmos adiante felizes, com coragem e disposição, confiantes de que Deus sustentará as nossas forças para que possamos triunfar. Pensemos nisso. Delma, o que, que você poderia dizer, você e o Hélio, dessa mensagem? Posso falar primeiro? Ou é o Hélio? Não, pode falar primeiro. Eu entendo o seguinte, ninguém está aqui por acaso. A nossa sobrevivência física, terrestre, intelectual, é perfeitamente concebível que a gente ocupe uma parte do nosso tempo com isso. Mas o nosso desenvolvimento espiritual nos leva a atitudes de transformar a nossa vida não só num epicentro do egoísmo do nosso progresso, mas do progresso da nossa família, da nossa comunidade e das pessoas que todos os dias nos estendem a mão, mesmo sem estender a mão, pedindo socorro. E esse socorro espiritual é o que nos dá força para sermos bem acompanhados. Porque aquele que consegue viver só para si acaba se encostando dentro do desenvolvimento espiritual. E a pessoa que não tem o desenvolvimento espiritual abre as portas para a obsessão. Aí são pessoas nervosas, são pessoas com predisposição para meter o pau em tudo que os outros fazem, e são pessoas que só atrasam a vida da humanidade. E nós estamos aqui para somar, para que a Terra se transforme logo no planeta de regeneração. Está dependendo só de nós. Se nós fizermos a nossa parte e fizermos o nosso desenvolvimento material e espiritual de uma forma plena, idêntica, usando o nosso tempo, um pouquinho de manhã para a parte espiritual, um pouquinho na hora do almoço e um pouquinho à noite. E as nossas ações, aquela ação de escutar o chato, aquela ação de dar a mão para aquele que não tem o leite, aquela ação, todas ações pequenas e possíveis que nós podemos fazer. Quem conseguir conciliar essas duas coisas, com certeza absoluta, é pleno, é feliz e é filho de Deus. E está ajudando a limpar o planeta. É isso que eu penso. Hélio. Muito bem. Bom, as pessoas, eu vejo assim que as pessoas confundem um pouco quando, acho que em Eclesiastes, Jesus fala assim, buscai primeiro as coisas do alto e tudo mais vos será acrescentado. E as pessoas acham que buscar as coisas do alto é buscar e ficar esperando que aconteça alguma coisa, né? Então, a história do ser que estava ali rezando, porque o carro estava atolado, mas ele não punha a mão na massa, né? Então, nós, claro que quando a gente busca as coisas do alto, alguma coisa nos vem para a nossa inteligência, para nós sabermos o que fazer para melhorar, para fazer, para realizar e coisas assim. Mas nós não vamos parar o nosso trabalho para ficar esperando que Deus venha fazer, porque nós somos os braços de Deus aqui na Terra, né? Quer dizer, então se nós não fizermos a nossa parte, não há outro que venha nos fazer. Então eu acho que todos nós temos a missão e o trabalho, e nós temos que colocar a mão na massa para que eles, esses seres espirituais, venham nos ajudar aqui. Mas esperar que aconteça, aí não, aí estamos trabalhando errado, né? É, porque nós não viemos aqui só para comer, beber e dormir, exatamente, né? Exatamente. Nós viemos aqui para progredir. Progredir, estudar, aprender, para não precisar voltar tantas vezes aqui na Terra depois, né? Esse é o objetivo. Ah, mas a Terra está ficando boa, viu, Hélio? É, mas esse bate-volta... Se continuar essa melhora, o mundo de regeneração está aí. Mas falta bem tempo ainda, viu, Delma, para nós regenerarmos. Só ver as penas de morte no mundo. Não sei se mas já falei disso aqui. Mas até a gente voltar, acho que vai melhorar. Não, tomara Deus. Lá no Irã ainda existe o apedrejamento. Quantos anos Jesus falou disso no Evangelho? Estão lá ainda apedrejando pessoas lá dentro dos sacos de linho lá, né? É, então, aqui na América, aqui na América Central, aqui na Guatemala, ainda temos lá degola de pessoas. Quer dizer, tão próximo de nós aqui, com tanta crueldade assim, né? É. Então, nós vamos demorar para passar. E nós, o que você falou, nós somos os braços de Deus aqui. Nós temos que fazer a nossa parte aí. Eu tive ontem em Jaú, e o meu sobrinho, ele tem um filho que está no Iêmen. Ele é daqueles... médico sem fronteira. Ele tá falando aqui, a gente tem que sair armado. Você vai fazer o bem, mas tem que sair armado. Senão porque você pode a qualquer hora levar um tiro. E outra, quando tem aqueles eventos do pessoal do IEM, o pessoal de fora não pode participar. Quer dizer, tem uma série de restrições. Vamos encerrando, Rodrigo, um momento de cavale? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de WS, festas e embalagens, agora os aniversariantes da semana. Antes dos aniversariantes, deixa eu falar aqui que é a Ana Paula Assad. Entrou aqui e falou: essa mulher que por bênção divina é minha mãe, tem uma sabedoria e luz que vem de Deus. Porque lutar por tantas vidas há 56 anos sem nunca desistir, a ajuda vem do céu. Legal, né? E os aniversariantes. Um abraço para Ana Paula, né? Daqui uns dias tem que marcar para ela vir aqui de novo. Bacana. Ela teve aqui com a gente, não é verdade? Teve. José Magalhães entrou aqui e falou uma coisa inédita aqui, que ninguém tinha percebido ainda: que o L parece o Maurício de Souza. Que é dono da televisão, né? Ninguém sabia disso, ninguém. José Magalhães. O homem já até autógrafo ele dá por aí. Já. O Maurício de Souza, dá um autógrafo. Ele dá autógrafo. Claro, né? Claro. Uhum. É a coisa que eu falo, as pessoas às vezes não acreditam, que a única coisa que parece minha com o Maurício de Souza é minha conta bancária. Não, e o Hélio Ribeiro também, ele tem um xará que era famoso aqui na rádio, na rádio Bandeirantes. O poder da mensagem, Hélio Ribeiro da Bandeirantes. Então vamos lá para o aniversário. Vamos lá, Rui, aniversariante aí. Bom, aniversariante lá da Fraternidade Paulo de Tarso, nasceu no dia 28, amanhã. Hoje. Né? Christian Dolinger. No dia 29, a Ilana Sela. No dia 30, a Cristiane Bonanini. E no dia 30, também, a Isabel Goulart. Eles são aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Isso, nós temos aqui a Célia Bila, nossa amiga Célia Bila, que estava aqui agora há pouco, também faz aniversário dia 30 de setembro. E também o Sérgio Borges, pai do Tiago Borges, também faz aniversário dia 30 de setembro. Em outubro, vamos ver aqui quem faz aniversário. Dia 1 de outubro, a Cristina Gará. Cristina, esposa do Fábio Diniz. né, que eu não falei do livro dele aqui, vou falar já já. Quem faz aniversário também é a Juliana Lima, minha nora, dia 2, faz aniversário. Dia 3, quem faz aniversário é uma pessoa que todo mundo conhece, que sem exceção, Allan Kardec, conhece? Né? Dia 3 é aniversário de Allan Kardec. É verdade, é, nascimento. Beijou tudo. Dia 3 também a Sônia, que está aqui. A dona Sônia é a avó da Camila. A Sônia, né? Dia 4. Sempre, toda vez que eu vou lá, ela me pede um livro do Chico Xavier. Uhum. Toda vez, ela me traz um livro do Chico Xavier. Ela adora ler os livros. E você leva? Levo. Ah, bom, então tá certo. Saiu lá correndo. Então pode continuar pedindo, Sônia. Porque ela tá lá na casa da Ana, eu subo lá correndo lá em casa, pego e desço. Dia 4, quem faz aniversário é o Felipe Halle, filho do Barbosa. Filho do nosso amigo Barbosa, né? Nosso amigo que já partiu para a parte espiritual. O programa Vivência Espírita deseja paz e alegria em seus corações. E aqui tem a prima da minha mãe, que ela postou aqui no WhatsApp, dia 4. É a Lélia, que é a única filha do Constâncio Pintos, que era dono da banca de frutas do mercado municipal. É, irmã do vereador lá, Jairo Pintos. Já falecido. Não, e tem também aqui, eu tô esquecendo, né, Carlinhos? Como é que é? Que é a Eli, né? Que tem a. Que a gente já tinha falado no começo. É, variar falar do aniversário do meu genro, dia 2 também de outubro. É, e o Milton entrou aqui e falou que. Sobre o comentário da minha mãe, né? Colocou que o falecido pai, Eliseu, tinha uma banca de fumo em corda, bem em frente à do Constâncio, né? Eles eram muitos amigos, inclusive dos filhos Jairo, Cláudio e Eduardo. Não me lembrava da Lélia. Que Deus a abençoe com muita saúde e muitos anos de vida. Como a gente falou agora há pouco também, a Maria Alice entrou aqui, falou: te amo, vovó. Você é maravilhosa. Sou sua fã número um. Eu também, sou fã dela número um. Então, dia 1º de outubro é comemorado o Dia Nacional dos Idosos, tá? Ah, eu não tô fora porque eu tô fora dessa. Eu aí. Também tô fora. A Delma também nessa. Tá fora. A Delma também. Não, olha pra cara da Delma, você acha que ela vai estar? Tá? Ela tá fora. Ela tá fora também, cara. Dá um sorrisão aí. Aí é você, só sobrou você e o Hélio. Só. É, só eu. Tô fora, né? Mais ou menos. Vamos lá, então, pra hora da dica. Então, que dica vocês podem dar para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje, um livro, um filme, o que você quiser. Qualquer coisa. Pode falar, Adelmo. A minha dica é que quem segue o Manual do Cristo, quem entende que veio aqui para progredir, para avançar, e para se desenvolver intelectualmente, tenha uma vida feliz. Vamos partilhar a nossa vida com todos, com as nossas famílias, com os nossos vizinhos, mas também com a sociedade de uma maneira geral. Quem partilha, recebe bênçãos. Muito bem. A minha dica é do Frutuoso, lá do Frei Luiz, lá do Rio de Janeiro, de um documentário dele, falando da medicina atual. Então é a sombra, medicina, a sombra da espiritualidade. Ele fala dos casos curados lá no Frei Luiz, através da mediunidade daquele médium que desencarnou lá até. Então é bacana, tá no... O Gilberto lá, né? O Gilberto, isso. Ele era o médium, né, de efeito físico de lá. E isso está no Prime Video, muito bacana o documentário, de uma hora. É. Ele mostrando a instituição toda e falando dos casos de cura lá, cura de câncer, por exemplo. Espetacular. Achei muito bom. Então, a sombra da medicina? É. A sombra da medicina atual? Atual. Da espiritualidade, na atualidade. É. Muito bacana o documentário dele. Legal. Vou assistir. Falei. Eu queria dar dica também do livro do Fábio, que foi lançado, ele deu pra gente ontem lá. O Apóstolo Pedro, uma leitura cristã e espírita. Né? Já bacana. É o segundo livro bacana. Que ele lança sobre a vida de Pedro, né? É, Então, o Rodrigo, depois dá uma olhada aí se já tem no Amazon, né? Se já legal. Tem. Legal. Vou colocar o link aqui para o pessoal da editora. Então, coloca o link da editora, né? Se o pessoal quiser adquirir o livro. Ontem nós estivemos lá no Irmão Sheila, né? Fiz a harmonização musical lá. O Silvio também estava lá, né? Tivemos ontem lá, eu, o Maurício, a Heloísa e a Dora, tivemos lá ontem, né? Passei o dia todo cantando lá para eles, muito bacana. Estava lotado, né? Como sempre, lá em Mancheira, trabalho de cura espiritual. E a gente manda um grande abraço para o Fábio, mais uma vez, para o Edson Barbosa, para a Cristina, para a Cida, para todos os trabalhadores do Irmã Sheila lá, um grande abraço a todos eles. Legal. O Edson falou para você criar vergonha na cara. E trabalhar. O Hélio, para parar de ficar vindo no programa. Só para tapar buraco. Só para tapar buraco. Só para. Quando não tem ninguém, chama ele. Ele mandou uma mensagem pelo Silvio ali. E ontem, meia-noite, ele ligou em casa para falar, para mim não ficar chateado com ele, não. Mas ele teve que falar. Que agora eu era realmente o regra 3 do programa, porque eu estou trazendo outra pessoa. Regra 3. Ele falou que quando ele for escalado para vir aqui e não poder, ele vai falar para mim. Vai no meu lugar lá, ele. Tá bom? A gente dá um jeito. O bicho é fofoqueiro mesmo. Não, aquele eu te falar uma coisa, viu? Por isso aí que eu tive que falar para ele parar, porque eu tinha que dormir para acordar orelha, cedo, né? Por isso que minha orelha está vermelha ontem. De bom de cura, ele tem também de bom de fofoqueiro. Fofoca. Nossa Senhora. Por isso que minha orelha está vermelha ontem. Grande abraço. E vocês estão vendo aí atrás já, aproveitando, vocês estão vendo aí a imagem criada pela inteligência artificial muito com bacana, o tema de hoje. Muito bacana. Bacana, né? O que vocês acharam aí? Espetacular, cara. Então já tá lá no nosso Instagram do Vivência. Entra lá no nosso Instagram e siga nosso Instagram, Vivência Espírita, tudo junto, né? E comente aí, deixe seus comentários aí, compartilhe. Lembrando aí de baixar o nosso aplicativo vivenciaespirita.org, tá? app.vivenciaespirita.org. Isso, vamos encerrando aqui? Vamos. Rodrigo, para Carlinho ler primeiro? Vamos. Mas deixa eu só comentar aqui a enquete, o resultado da enquete, né? Então agradeço aí a participação de todos os nossos ouvintes, vivenciando. Já coloquei o link aqui para vocês, vou colocar na descrição do vídeo aqui, o link do livro O Apóstolo Pedro, né? Uma leitura cristã e espírita. E agradeço a todo mundo que entrou, mandou comentário, comentaram aqui também, né? E comentaram a enquete, né? Então, os centros espíritas devem priorizar assistência social em vez de atividades focadas no estudo doutrinário? Teve sim, 74 votos, 157 que sim, acredito que sim. E 43% acredito que não, que não deve. Então, no WhatsApp, a gente também colocou lá, e no WhatsApp foram 7 que não e 6 que sim. Então, deixa aí, agradece e deixa aberto para comentar também sobre o resultado da enquete para vocês. E até o próximo programa. Carlinhos? Ô, Hélio, tem que avisar o pessoal aí, o Zé Magalhães... Que não é você que é parecido com a Origem de Sousa, Maurício de Sousa que é parecido com você. Não, é senhor. Mas... Tá doido? É, ué. Você é mais famoso que ele. É o Sousa. Mas o Maurício de Sousa já tem uns 80 e tantos. Pois é, mas ele é. Não, ele você é falar que o Maurício Sousa parece com ele. Maurício. Pronto, aí já tem 90 e tantos. Né? Acho aqui. Que tem mais de 90. Sabe qual é o sobrenome do Rui? Rui Luiz Barbosa. Matusalém. Por isso que ele abriu todos os centros de São José, Jacareí, no Vale do Paraíba. É verdade, então, Rui sim. Pessoas têm, né? E amanhã eu tô lá na Grande Jacareí. Na Grande Jacareí, que ótimo. Na Grande Jacareí. Obrigado, família vivenciana, por mais um domingo abençoado. Esperamos vocês no próximo domingo, compartilhando conosco essas alegrias que temos aqui nessa rádio abençoada, que a energia aqui é maravilhosa. Recebendo a Delma, que é uma alegria para nós, ao Elinho, que é um grande amigo também, o Rui, o Jorge, o Rodrigo, o Silvio, o Sebastião Varoto e vocês, para compartilharmos momentos de alegria e de conhecimento. Desejamos um ótimo domingo a todos, com o seu macarrão com frango ou o seu cardápio preferido, e tenhamos nesse domingo um almoço em família, porque família é a base da sociedade. Fiquem na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Para encerrar aqui mais a mensagem, quem colocou a mensagem aqui também foi o Malek, né? Seu filho. Meu filho. É, a minha dica, ele também está dando a dica. A minha dica é que quem puder e quiser ajudar a Jean, doe roupas, acessórios, móveis e tudo que puder, em bom estado, para o bazar da Jean. Está dada a dica aqui, Malek. A Ludmilla, o nome do seriado, não é seriado, né? Não, é o documentário. O documentário é A Face Oculta da Medicina. Perfeito. Totalmente diferente do que o Hélio falou. E a gente ia ficar igual louco procurando lá. Quem procurar lá ia achar, viu? Esse é tranquilo. Totalmente. Eu ia ficar procurando o dia todo, não ia achar. O nome é outro. Não, entendeu? Eu vou falar o nome. É A Face Oculta da Medicina. Agora você foi falou. O que eu falei? Foi exatamente, né? Um abraço a todos, né? Então a gente vai agradecendo. Lembro do Monte Oliva que trazia ele para em Jacareí, né? Uhum, O Monte Oliva trouxe o Frutuoso. Agradecendo a Delma, principalmente, por obrigada, estar aqui junto com a gente. Muito obrigado, Delma. Foi muito legal o programa. O pessoal está elogiando aqui, que adorou. Parabéns pelo trabalho que você faz aí. É uma vida de trabalho, né? Parabéns mesmo. A gente espera que as pessoas conheçam mais a Jean nesse sentido de ajudar mesmo, como o Malak está pedindo aqui, de qualquer maneira. Rui, quem nós teremos na próxima reunião? Na próxima nós teremos a Sandra e o Walter falando sobre o evento Umba Valley. Bacana. E eu queria aproveitar esse momento aqui e mandar um grande abraço para os meus familiares lá de Bocaina e de Jaú. E ontem nós estivemos lá no sepultamento da minha querida cunhada Raquel, que faleceu lá em Bocaina, cidadezinha ao lado de Jaú. Vamos encerrando aqui também com essa mensagem, Palavras de Luz, de Francisco Canto Xavier e Emmanuel, a mensagem do dia 28, que diz o seguinte: bondade que ignora é assim como o poço, bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a descedentar o viajou sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. No livro Pensamento e Vida, capítulo 4, Instrução. Delma, o Hélio vai fazer a prece de encerramento com a gente? Sem problema. Delma, a palavra está com você para suas conclusões finais. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Foi bom saber que vocês têm uma audiência assim tão ampla, tão grande no Brasil inteiro. E essa troca de experiências nos faz colocar à disposição de todos. O site da Jean é Jean Mantenedora, Jacareí Ampara Menores. E qualquer dúvida, o telefone e o zap, né? 2127-1288 na cidade de Jacareí. E o Instagram também está aí para vocês, Jean Mantenedora no Instagram. Isso, também está. Obrigado, meu irmão, pela presença, por você trazer a Delma aqui para a gente. Obrigado a vocês. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, então vamos buscar sintonia com os nossos irmãos da espiritualidade maior que nos acompanha nesta manhã. E vamos agradecer a eles por estarem conosco nesta jornada evolutiva, trabalhando em nome de Jesus nas instituições de caridade que abriga aqueles que estão passando por provas muito mais difíceis do que a nossa. Então, esse legado que Jesus nos deu e nos pede que compartilhemos com os nossos irmãos todos e aqueles que estão ainda passando, começando essa história aqui na Terra, que possivelmente estarão conosco, nos auxiliando nos dias mais difíceis. E nós falamos aqui da instituição da Delma, a Jean, que faz um trabalho todo especial voltado aos nossos irmãos com as necessidades especiais. Estão sempre, sempre sendo auxiliados em todos os sentidos. Então nós agradecemos muito a Delma, ao precursor junto com ela, o Malek, e a família toda que se empenha nesta tarefa divina de amparar aqueles que estão necessitados. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre e companheiro de todas as horas, que nos acompanha